Fono na Rádio Ox. Fono na Rádio Ox. Fono na Rádio Ox. Olá a todos vocês que ouvem a Rádio Ox. Eu sou Daiane, fonoaudióloga, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a fonoaudiologia. Fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana. E ela está dividida em várias áreas, como linguagem, audição, voz, motricidade orofacial e saúde pública. Não se assuste se você ouviu algum nome que desconhece. Vai ser tudo bem explicadinho e discutido aqui. E espero vocês nos próximos encontros. Até mais. Fono na Rádio Ox. Fono na Rádio Ox. Fono na Rádio Ox. Fono.